Por 6-5, o STF absolveu 8 réus do Mensalão do crime de formação de quadrilha. Com isso, as penas do ex-ministro José Dirceu e do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, serão diminuídas e ambos se livram de cumprir suas penas em regime fechado para passar a cumpri-las no semiaberto, onde já estão. Significa também que diminuem muito o prazo para que eles possam, na progressão, voltar à liberdade. A previsão agora é de que Delúbio pode sair em 1 ano, José Dirceu em 2015, José Genuíno até dezembro deste ano. Ou seja, aquilo que se esperava como punição deixa de existir para passar a ser uma punição bem menor, o que muito irritou o presidente do STF, o ministro Barbosa. Em resumo, houve mensalão, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, houve crime de corrupção ativa e passiva. Mas, depois da decisão de ontem, já não houve crime de formação de quadrilha. Isto é, pessoas que se conheciam e que costumavam almoçar juntas atuaram no mesmo sentido por mera coincidência. Apenas por mera coincidência, decidiram os membros do Supremo Tribunal Federal. Não porque formassem uma quadrilha. Ora, a decisão do STF ofende o bom senso, no mínimo. Ao afirmar que houve exacerbação seletiva das penas no crime de formação de quadrilha para evitar sua prescrição, o ministro Luiz Barroso estava dizendo que o plenário anterior a sua chegada, decidiu punir os réus por mais esse crime apenas para deixá-los mais tempo na cadeia em regime fechado e, sobretudo, para confirmar o enredo em que se baseava o Procurador-Geral da República para montar a acusação do Mensalão. Barbosa rebelou-se contra essa acusação. Joaquim Barbosa partiu dizendo que, na prática, defendendo a prescrição do crime de quadrilha, Barroso estava sendo leniente com os crimes que parecia condenar em seu discurso político. Pois bem, a verdade é que a população passa a saber que os réus do Mensalão já não cumprirão toda a pena, que houve uma quebra bastante significativa do que eles deverão cumprir. E isso, minha gente, atenta contra a consciência de todos os brasileiros. Não há engove habilitado a desopilar o fígado do cidadão que, enfim, acreditara que se fazia justiça e agora vê que ela, mais uma vez, é ajustada para servir a interesses pessoais, menores e a pressões políticas. É uma tristeza antes do início deste carnaval. Aliás, voltamos a saber que vivemos no país do carnaval e do futebol. Bom dia a todos.